President has orders. Across the West, the businessman, the president has orders. But does he give the orders or does he receive the orders? Por isso, senhora, tenho uma coisa a dizer esta noite. Recebi um telefonema de uma galeria da capital. Estão interessados em que eu faça quadros para eles. E estão interessados em pagar-me mensalmente uma avença no valor de um salário mínimo. Que é coisa que eu posso fazer. E portanto tenho a comunicar que só trabalho até à Páscoa. Obrigadinho aí. E espero que corra tudo bem. President has orders, but does he receive the orders or does he give the orders? Mas o que eu não disse ao senhor A é que se ele me tivesse dado 22 dias de férias, eu teria continuado a trabalhar com todo o gosto. E além do mais, preciso ajudar quem verdadeiramente me ajuda. Ajudar o meu pai, ajudar a minha mãe. Se não fosse eles, eu era sem abrigo.